Harvester.com. E aí, pessoal do Gavestática, aqui é o Aiken falando, apresentando Gavestática 29 dessa vez. E hoje a gente vai falar sobre RPGs. E eu tô aqui com o pessoal de sempre, né, o Flyfish. E aí, pô? Ah, Vivi. Olá. E agora um convidado que tá voltando, né, o Goldfield. E aí, gente? Especialista em RPG. É. Ah, nem tanto. Cara, pessoa que passa a madrugada jogando RPG tem muito especialista, pelo menos. Cara, então aí eu acho que eu sou mais especialista que ele. É, né, você passa a madrugada do carnaval, né, cara? É um combo. Ah, cara, de boa. O que eu vou fazer na madrugada do carnaval? Vou dançar em bloco. Lá no pinto da madrugada. Vou sair vestido de Papai Noel na puta que pariu. Pô, mas no carnaval é uma boa ideia mesmo, hein, cara. Fazer uma maratona de RPG. Cara, melhor coisa possível de se fazer no carnaval é jogar RPG. E tomar Coca-Cola, né? E tomar 14 litros de Coca-Cola, isso aí. Não pode ser simplesmente tomar Coca-Cola. Mas então, hoje a gente vai falar sobre RPG, né? E já que você é o convidado, o Gold, manda e explica aí pro pessoal que tá escutando e não conhece o que é o RPG. Ele consiste num jogo em que é definido um determinado cenário, né, para a ação ocorrer. Aí dentro desse cenário, cada jogador vai criar um personagem ou jogar com um personagem que já existe. Por exemplo, se for um cenário já existente, como baseado num livro ou num filme, ele pode jogar com um personagem que já existe. O Senhor dos Anéis, ele quer ser o Legolas. É. E você pode saber que esse é o jogador boiola também. É, né? Começou o preconceito com os elfos. Sempre tem piada com elfo, toda a mesa de RPG. Se não tiver piada contra elfo, cara, não é. Você não tá jogando RPG. Você pode estar jogando Vampiro à Máscara, que vai ter piada com elfo. Puta no merda. Caso, vai ter piada com os toreadores, que são os elfos do vampiro. Cara, velho, eu comecei a achar elfo meio escroto assim, depois que eu achei Senhor dos Anéis, velho. Eu achava até que tinha moral, velho, mas depois de aqueles elfos de Lothlórien lá, angelicais. Se bem que se depender de Senhor dos Anéis, né, cara, a única coisa decente que ia ter é orc, né? Ah. Até os humanos lá, você fica meio assim, o anão, você mulher tem barba, então, né, cara. É, tem sacanagem com as mulheres anãs também, mesmo de RPG. Beijo, isso é verdade. É, velho. Pô, cara, mas tem uns personagens também que eu acho que ninguém... Quem que vai fazer um anão mulher, hein, velho? Uma mulher. Pô, uma mulher. Uma mulher, né, cara? Uma mulher baixinha e barbuda. Mas é muito escroto, velho, fazer um anão. É que tem os NPCs, né, que... Os personagens não jogáveis, né, que eles aparecem nas aventuras. Então uma hora vai acabar aparecendo mulher anã, né? Não tem muito... Tudo bem, pô, mas... Cara, pra jogar, né, cara, uma mulher anão, porra. O cara que quer fazer um anão, geralmente quer fazer um cara assim, aquele brucutu, né, velho? Aquele que toma cerveja, fica a barba melada de cerveja, um machado. É como também um anão, sei lá, um anão bardo, velho. Quem vai fazer um anão bardo, velho? Ninguém, velho. Porra, cara, é foda mesmo. O que é um bardo? Ah, você já sacaram que eu vou começar a fazer muitas perguntas aqui que eu não entendo quase nada. Bardo é difícil de interpretar. Bardo é tipo um repentista, né, velho? Repentista. Coisa do Nordeste. É um repentista, cara. Mas é bem por aí mesmo. Imagina, né? No grupo, um guerreiro que usa uma peixeira, né? Um repentista. É o cara que anda com um instrumento musical, ele fica ele viaja, leva notícias, canta canções com... É aquele negócio que os caras falam, ah, bardos vão cantar sobre essa batalha. Inspira, né? O grupo, encoraja. Ah, eles são geralmente os caras mais sociais, assim, geralmente eles conhecem um pouco de magia também. É. Ô Vi, você que gosta de Senhor dos Anéis... Acho que o bardo de Mordo é aqueles trolls com tambor, tá ligado? Trolls de embalada lá? É como se fosse, né? É um bardo meio barra pesada, né? É um bardo true, né, cara? Você quer saber um exemplo pra quem viu o Senhor dos Anéis? Ou melhor, quem leu o Senhor dos Anéis? Bardo é o Tom Bombadil. Pô, ele é um bardo, é? Ué, sai andando de um lado pro outro, cantando, dando porrada nos outros. Pô, nunca tinha associado. É, uma boa associação, mas ele não tem instrumento musical. O bardo, ele não necessariamente precisa ser um artista, né? Você pode, por exemplo, tem uma habilidade geral que é a sua música de bardo. Só que você pode usar isso com um discurso, pode ser tocar um instrumento, ou pode ser... Pode ser cantar também, sacou? É. E o Tom Bombadil não tem muita opção, né, cara? Ou ele é um bardo ou ele é um viado, né, cara? É, velho, é ser bardo, né? Mas voltando ao RPG mesmo, né, cara? Se escolhe um cenário, os personagens, tem o mestre, né, que ele meio que monta a aventura, ele vai conduzir o jogo, as regras. É, mas, tipo assim, qual é a diferença do mestre pra um personagem normal? O mestre, ele tem que interpretar o mundo do jogo pros jogadores. O mestre é um videogame, né? É, basicamente isso aí. Ele vai apresentar das descrições e os jogadores vão reagir a elas, vão pensar em planos pra... Então o mestre não pode ser um personagem. Tem os personagens do mestre, que são os personagens que habitam o mundo, né? Não. É, mas... o mestre, ele vai fazer todos os personagens que não são interpretados pelos jogadores. Os jogadores. Não, mas eu falo assim, o mestre não pode interpretar um personagem ali pra tá junto ali, né? Pode. Ah, pode, ele certeza. Pode. Não necessariamente, mas pode. Por exemplo, eles encontram na taverna um hobbit sacaninha. Presepeiro, tá ligado? Se esse hobbit se entrar no grupo, aí quem vai interpretar o hobbit vai ser o mestre. Exatamente, tem... campanhas que tem, pode ter vários personagens do mestre no grupo, junto com os jogadores, inclusive. Até é difícil ter campanha que não tem personagem do mestre, até, inclusive. Nas campanhas que na época que eu mestrava, isso faz muito tempo, que eu mestrava às vezes pra uma pessoa só, tinha uns 5 personagens no grupo lá que eu era o mestre e eu interpretava, né, velho? Porque o cara tava sozinho, velho. Eu nunca tive um grupo de RPG muito grande, eu era uma ou duas pessoas. É, então, mas eu achava assim, por exemplo, eu achava que o mestre não podia fazer um personagem fixo, assim, pra andar no grupo, assim. Por exemplo, eu faço uma elfa, o Diego faz um mago, o Gold faz um, sei lá. Um bardo. Bardo. É, né? Agora sim, que ela aprendeu. Eu jogo com bardo, o D&D. Eu jogo com gnomo bardo. Olha que coisa. Putz, gnomo. Sai desse programa. Sai, cara. Vai embora. Uai, que tem problema com gnomo. Uai, quem, por exemplo, teria um orc, sei lá, andando junto, assim, direto, assim, pra fazer. Um orc que usa uma motosserra. É, mas eu achava que o mestre não poderia fazer um personagem pra começar o jogo junto, sabe? Achava que ele só podia ser os NPCs assim, e os personagens que não, tem tanto dano, tanto é, pode o Mesh, ele é como se fosse um deus, pô, no jogo. Ele pode fazer o que ele quiser. Tanto pode fazer que na minha campanha anterior, que era uma campanha de D&D no meu cenário próprio, eu não só tava com um personagem, como eu tava com dois personagens no grupo. Quando eu mestre, eu também geralmente coloco um ou dois personagens do mestre que ficam com um grupo, são personagens recorrentes. Às vezes eles vão pra uma outra cidade, voltam, esse personagem aparece de novo. Até uso bastante esse recurso também. Eu costumo colocar um só, assim. Eu sempre costumo colocar um só, sabe como? Mas eu tô tentando, assim, evitar fazer isso na minha campanha atual até. Pra ver o que os jogadores vão arrumar, sacou? Entendi. Porque eu acho que eles estão começando a ficar meio dependentes disso. É, tem isso. E aventuras de mistério, né, cara? Como é que você vai interpretar um cara que tem que investigar o mistério, sendo que você tá interpretando o cara e você tem todas as respostas, você, né? Você sabe o mistério. Então fica... Ai, que coisa sem graça. Por isso que você tem que ser um bom ator, né, cara? É, isso que é o problema. Só que aí os próprios jogadores, eles já vão acabar usando de má fé, né, cara? Fica perguntando, né, o que você acha? O que você acha disso aí? Se eles verem que o cara começou a dar palpite errado, eles vão passar a ignorar ou fazer sempre o contrário que o cara Mas falar. Mas às vezes eu acho que isso também, esse recurso, é uma solução pra você como mestre, você pode impor, às vezes, algumas vontades suas já, através desse personagem. É. Quando os caras estão se afastando muito do que você quer que eles façam. É, algumas vezes é necessário. É que o jogo, ele concede uma liberdade muito grande de interpretação, de você escolher o que você quer fazer. Mas às vezes, por exemplo, às vezes é uma coisa muito discrepante. Às vezes você preparou uma aventura para um grupo ir, por exemplo, numa caverna fazer uma quest... E um jogador, ele quer ir pra uma cidade que tá lá do outro lado do continente. Acabou com sua coisa. É, mas aí, pelo menos o que eu tenho tentado fazer, que na última campanha eu tive que fazer muito, inclusive, é seguir com a onda, sacou? Não preparar tanto. Ou se preparar algo que, de alguma forma, eu consiga utilizar em qualquer decisão que os jogadores tiverem. Pra você mestrar RPG, você tem que ser muito bom no improviso. Lidar com as situações conforme elas vão acontecendo. Principalmente porque tem certos jogadores que adoram... sacanear. Tipo, óbvio que os caras têm que entrar na caverna. O cara decide ir pra cidade só de sacanagem. Só pra zoar o mestre. Cara, eu me lembro que uma das poucas aventuras que eu mestrei era de Resident Evil, que a gente tava, na época eu era mais viciado em Resident Evil. Aí eu tinha feito assim, que era tipo, o cenário era a cidade mesmo, né? Na época só tinha cidade, né? Nos jogos. Tipo, eu tinha feito um mapinha da cidade que tinha vários cantos que os personagens podiam ir, né? Tipo, sei lá, delegacia, restaurante, tipo no jogo, né? Uhum. Aí tinha um lugar assim que eles já tinham ido pra todos os cantos e tinha um portão eletronicamente fechado, né? Aí eles entram numa sala e a campanha, a aventura era mó simples, tá ligado? Não tinha muita coisa. Uhum. Aí eles entram numa sala e eu falo, ó, só tem na sala um computador ligado com a tela piscante, tá ligado? Tipo um jogo, né? Aí os caras olharam assim... Porra, não tem nada de bom aqui. A gente sai. Eu, porra. Eu querendo falar, o computador abre a porta, velho. Os caras ignoraram, tá ligado? O computador com a tela piscando. O mestre não pode? Não pode falar, tipo, olha pro computador. Aí perde a graça também, né? Mas é foda, às vezes. Por isso que se tivesse um personagem meu no grupo, eu podia. Os caras fazendo uma burrada dessa, eu poderia falar, pô, cara. Eu vou mexer no computador, né? É que é assim também, o RPG é muito baseado em testes, né? Jogadas de dados. Então vamos supor, às vezes você pede para um jogador observar alguma coisa, e o que ele observaria, por exemplo, deixaria a aventura mais fácil de ser resolvida. Se ele falha no teste de observar, aí ele perdeu aquela pista, entendeu? Ah, eu nunca entendi esse negócio de o teste de observar, fazer o teste, jogo dado, eu não entendi isso. Uma vez, vocês já tentaram, o Aiken e o Diego já tentaram me explicar, não entendi. É simples, cara, é assim, pra saber se você vai ter sucesso ou não numa coisa. Porque senão, se não tivesse teste, simplesmente ia virar um jogo de polícia e ladrão e o pessoal ia ficar discutindo, ah, eu acertei ele, não, você não acertou, que não sei o quê. Então, a regra do jogo, ela te dá os recursos pra você. Ah, você tem que rolar esse dado, soma com o que você tem aí na ficha. Se você tirar 15 ou mais, você passou no teste, você acertou ele. Ou você viu o cara se escondendo, sacou? É, aí verdade. Quem estabelece o mínimo pra você passar no teste é o mestre. É o mestre. É o mestre. Cada tarefa tem uma classe de dificuldade, que é o número que você precisa tirar pra ter sucesso nela. Aí tem atenuantes, tem bônus, dependendo da situação. Por exemplo, você tem que fabricar uma espada, por exemplo. O seu personagem pode nunca ter mexido com fabricação de armas, ou ele pode ter um ofício que é fabricação de armas. Aí já garante um bônus pra ele. Aí com esse bônus, já somaria na jogada do dado... Ficaria mais fácil dele cumprir a tarefa. É tudo baseado nisso. Bônus, até... Ah, um mestre que é muito carrasco é o Tarta, cara, lá do... O cara, ele fazia umas campanhas foda, velho, no RPG lá. Tem minhas capelas. Teve uma lá, pô, que a primeira missão dos caras, pô, todos morreram, tá ligado? Aí ele fez um NPC também, ele fez um NPC pra acompanhar o grupo. E o personagem mais foda era o personagem que ele jogava, tá ligado? O NPC lá. Puta, cara. Aí é foda. Aí teve uma hora, pô, que vinham os lobos eram impossíveis matar. E o quem conseguia... Até teve uma hora lá que até o personagem dele morreu, tá ligado? Ele dizia, velho, realmente, tava foda, velho. Foi um RPG que deu game over, tá ligado? Acabou mesmo. Porra, tá cara. Ah. Mas aí é foda também, cara. Eu sou, assim, da opinião que o lance tem que ser desafiador, sacou? Tipo, se for fácil, também não tem graça. Mas eu não gosto de deixar personagem morrer, por exemplo, sacou? Eu geralmente reservo algum recurso pra salvar o cara de última hora. É tipo, uma coisa até que eu faço muito, que o pessoal até nem acha ruim não, mas eu costumo mutilar personagem, cara. Ai, meu Deus. Termina a campanha, assim, um tá sem o olho, o outro perdeu um braço, o outro saiu cheio de cicatriz na cara. São as marcas, né, velho? As marcas da Ah, isso aí, de certa forma... Até enriquece a campanha, né? Eu quero terminar inteira. Não é eu fazer orelha, né, velho? Não. Ué, não. Aconteceu na minha última campanha, cara. Um colega meu tava jogando com um elfo, eles estavam numa aventura submarina, assim. Veio um bicho, mordeu o lado da cara dele, ele ficou com uma cicatriz gigante, sem uma orelha. Ixi. Metade do couro cabeludo foi embora. Já, eu acho que é porque o Aiken, se ele fosse jogador, ele não ia se importar nem um pouco com isso, né, velho? Eu tenho certeza que o Aiken ia achar mais estiloso, pô, ter a cicatriz e tal. Cara, os meus personagens geralmente começam todo ferrados. Já começa, né? Tem aquele personagem lá dele. É, não. Caolho, né? Eu tenho... Metade dos meus personagens são caolhos. Tem um personagem meu que começou com a perna de pau. Sacou? Ih! cara. Porra, personagem meu já começa ferrado. Quem gosta de mutilar os personagens é o George Lucas também, né? É. Se ele fosse o mestre, ele ia querer fazer isso também. O George Lucas é mais light quando mutila no Star Wars. Com né? certeza. Corta, já cauteriza. É, nem sai sangue, né, cara? Os jogadores, que o pessoal que joga comigo, quando é mutilado, geralmente eu dou uma descrição bem, bem legal, assim. O cara gritando de dor com sangue, espirrando pra tudo que é lado, desmaiando de dor, essas porras assim, cara. Minha aventura é roots. Uma coisa legal aí que eu sei que tem no D&D, eu não joguei muitos sistemas, mas eu descobri que alguns mestres usam, que é o fracasso absoluto e o sucesso absoluto. Ah, né? Porra. No D&D você tem o D20. Aí se você jogar o dado, se você tirar um, ele é fracasso absoluto. Você já fracassou na tarefa que você ia fazer, assim, às vezes até... No D&D o 1 não é só uma falha automática, é uma falha inacreditavelmente fodida, sacou? Tiro pela culatra. Um é assim, você vai atacar o cara, você tropeça, sua arma voa e você cai sentado na frente do cara, sacou? Exatamente. Pô, não chamou isso de falha crítica, não? É, a falha crítica. Mesma coisa, né? Por outro lado, tem o sucesso decisivo, né? Que é o 20 natural lá, que, porra, você acerta o cara, já arrebenta com ele de uma vez só, multiplica o dano de cara. Esse é o épico, né? Quando você tá naquela batalha que você tem que vencer o inimigo, teu grupo tá morrendo. Aí quando você vê aquele 20 ali. É o gol dos nerds, já. Tem uma regra no D&D. Que é o seguinte, se você tirar 20 natural na primeira jogada, aí você vai confirmar o ataque, tirar 20 de novo, se você rolar mais uma vez e for o suficiente para você acertar, você mata automaticamente a criatura, sacou? Independente de quão... Sim, tem essa de quão foda a criatura é. Uhum. Cara... Pode ser um dragão? Pode ser qualquer coisa, cara. Porra. Pode ser Cthulhu? Pode ser... Não, Cthulhu não, Cthulhu é foda. Cthulhu não é uma criatura. Assim, qualquer coisa abaixo de Deus, assim, cara, você mata, sacou? Cara, e eu sou um filho da mãe pra acontecer isso comigo, cara. Véi, tem um dos caras que narram aqui no grupo, quando eu começo a contar dessa regra ou falar dessa parada de matar com um golpe só, ele já começa a me xingar, sacou? Porque ele já colocou uns bichos assim inacreditáveis, cara. Completamente impossíveis. E o meu personagem foi lá e matou no primeiro turno. Pra você ter ideia. Agora, pro mestre é meio ruim isso, né, velho? Às vezes perde o clima aqui já. Mas tem o outro lado também, que se o mestre for rolar o dado pro monstro e acontecer isso, o jogador vai embora também. É, né, cara? Empacota na mesma vez. Já aconteceu isso duas vezes comigo, na mesma campanha, com o mesmo personagem. Já aconteceu comigo, com um personagem de nível 3, eu matar uma criatura de nível 17, sacou? E o pior, cara, foi duas vezes seguidas, no mesmo dia. É um cara afortunado mesmo, né? Cara, chegou a ser engraçado, velho. O personagem, o narrador chorando de raiva e eu comemorando, né, cara, dançando em volta da mesa. A função do mestre não é divertir os jogadores, né, velho? Então, você se divertiu, né, cara, velho? Esse é o narrador que teve sucesso. Vocês tinham que filmar, cara. Vocês tinham que filmar essas coisas. Mas eu acho que não rola, não. Se vocês acham que eu já falo muito palavrão aqui na sessão de jogo, vocês não fazem ideia. Agora também, esse negócio que o Ike falou lá atrás de deixar o jogo equilibrado, às vezes acontece também do jogador também ser um azarado pra caralho, né, também. É, isso. Porque eu tava jogando com... Até com esse cara aí que eu tava narrando só pra ele, né? Era, na verdade, eu acho que eram duas pessoas, só que tinha um deles e nunca ia, né? Aí acabava jogando um só, tá ligado? E o cara, velho, eu não lembro qual era a classe dele. Eu não sei se era um guerreiro comum mesmo. Não sei se era... Eu só sei que o nome do personagem era Saladino. Saladino, né? É, né? Mas era o nome do personagem que ele era, tipo assim, ele dizia que era um guerreiro foda, assim, na historinha lá que ele tinha feito, né? Tipo lá, tava afastado, né? Tava querendo voltar com tudo, né? Não, assim. Só sei, pô, que o cara era muito azarado. Ele morria sempre, velho. Caraca. Aí o pior que é aquilo que você falou, né? Que os caras às vezes ficam dependentes dos NPCs. E ele era dependente de um Goblin ladrão, velho. O Goblin ladrão batia mais do que ele. Ah, não, cara. O cara chama Saladino. Maior cara foda. Reconquistou Jerusalém dos Cruzados. O cara depende de um Goblin, cara. Pois é. Que isso, cara. O Goblin sempre salvava ele, tá ligado? Que sempre quando eu... Tinha horas, porque o cara fazia alguma merda assim. Porra, até cara. Falar, porra, velho. Joga de novo, vai. Aí o cara fazia de novo, tá ligado? O cara jogava de novo e dava a mesma merda. Que saia pior, né, cara? Eu só sei, pô, que o Nenke tá jogando no cenário de tormenta, né? Aí não tem uns clérigos lá daquele deus lá que... pode ressuscitar uma vez por mês, parece. Ressuscitar alguém. Ah, cheats. É. Aí parece que já, ele já tinha sido ressuscitado por essa forma. Eles já tinham pego um pergaminho de desejo, que não era nem pra eu deixar, né? Porque é foda, né? Já tinha ressuscitado. E parece que não pode ressuscitar da mesma forma, né? Tem que ser sempre de uma forma diferente, né? Já não tinha mais forma, tá ligado? Ele tinha outra aventura que tinha... Ele foi o primeiro cara em Arton a inaugurar todas as formas de ressuscitação do mundo, né, cara? Foi o Bell, né? Foi o Bell. Esse cara, pô, o Bell, ele tem ele consegue fazer os grandes feitos nos jogos de videogame e no RPG também ele fazia, tá ligado, velho? Ele conseguiu no Diablo, pô, morrer pra primeira caveirinha do jogo. Tá ligado? Pô, o cara conseguiu morrer na primeira caveirinha do jogo. Aí o pior é que ele vai se justificar e fala, não, pô, mas é porque eu tava jogando de mago. E eu fui tentar bater com cajado. Eu disse, pior ainda, porra. Mago não é pra bater com cajado, porra. Caraca, cara. Pô, mas isso é verdade, hein? Mago no começo só apanha. Velho, mas isso se converte, que no final ele é simplesmente a coisa mais apelada do universo, velho. É os dois lados da moeda. Mas voltando ao jogador azarado, cara. Tem um amigo meu, o Pedro Cabeludo. Pedro Cabeludo? Velho, é inacreditável, cara. Eu tava narrando uma campanha de Reinos de Ferro no início do ano. E, cara, ele era um mago pistoleiro. Personagem bom e tal, assim. Eu cheguei até a ajudar ele a fazer a ficha, porque ele... É true, né, velho? É, truzaço, cara. E a gente tava usando umas regras alternativas, assim. O personagem dele tava forte pra cacete. Mas, cara... Ele só tirava um no dado. Cara, chegou ao cúmulo de uma ocasião. Ele rolou, tirou um no teste. Eu falei, não, cara, para, joga de novo esse dado. Ele tirou um de novo. Viciado. Eu falei, não, cara, porra, não, joga igual homem isso daí, balança esse dado na mão. Ele tirou um de novo, cara. O pessoal começou a gritar em volta, assim, puta que pariu. O Ferdinando falou assim, não, cara, toma esse dado aqui que é bom. Quando ele rolou, ele tirou um de novo. Ele tirou um mais duas vezes com esse outro dado. Vestido, ele tirou 5 uns direto, velho. Ele tirou 5 uns direto. Inclusive trocando o dado, cara. Ele jurou que nunca mais jogava D&D depois dessa, cara. Caralho, velho. Não pode ir contra essas coisas, putz, velho. Putz, foi assim, inacreditável, cara. Não, mas é isso. O jogo é muito jogada de dado, né? É. Às vezes não adianta você tá bem poderoso no jogo, tá? O 1 sempre existe. É, cara. Né? E assim, o... Não adianta, por mais foda que seu personagem é, cara, se o 1 vier, você tá no angu, cara. Não importa. Realmente, é isso que o Gold falou mesmo, só repetir ele. Que merda. Você dando ênfase. Mas assim, porra, velho. E, bom, tem os 320 também, né, cara, que sim, são sempre os salvadores da pátria. Porque que no final a sorte sempre pesa mais, né, velho? Cara, mas esse dado tem 20 faces? É quase um bolinho esse dado. Yes. Então... O dado tem 20 faces, a probabilidade de você tirar um e de você tirar 20 é a mesma. É, teoricamente é né, cara? 20. Teoricamente é. Esse é mas que é o problema. Mas o 1 sempre vem nas piores situações. Vai falar isso, que a probabilidade é a mesma pro Pedro Cabeludo. Ele te dá uma porrada na cara. Não, mas uma coisa que muita gente faz, eu acho que até o Ike já disse que faz também, é colocar musiquinha assim, né? Pra a pessoa entrar no clima, né? Ah, porra, com certeza, cara. Música é um recurso interessante pra se usar. Aliás, eu ainda nem falei com os meus jogadores, mas eu baixei um CD só com sons gravados de natureza, sacou? Som de chuva, de tempestade, som de floresta. Cara, mas... Na prática, isso é legal fazer mesmo, porque às vezes o cara vai procurar, até o cara achar a faixa, né, velho, da chuva, ele já passou pelo ambiente calmo, não, né, passou cara, pela ventania, até chegar na chuva. Se o cara souber, assim, como organizar, for um narrador organizado, cara, eu acho que é um dos recursos mais interessantes que tem, assim, sacou? Por exemplo, quando eu jogo com o computador. Eu também. Ah, tá. Assim fica melhor. Então é mole, eu deixo aqui as pastas do computador que eu preciso. De imagem, que eu uso muita imagem também. Por exemplo, quando aparece um NPC, geralmente eu mostro a imagem do NPC. Um personagem, assim, eu gosto de usar a imagem. Eu faço a mesma coisa que o Ice. Então, o Gold sabe, cara, que isso é uma mão na roda inacreditável. Não, mas deve ser mesmo, que na minha época não tinha como fazer isso, né? Você tem desktop... Não, o pior é que eu jogo com o meu desktop mesmo, caramba. Porque a mesa, assim, é do lado do computador. Ah, tá. Cara, e, tipo, jogar com a música, cara, numa hora de batalha, você coloca lá uma música de 300 de Esparta, por exemplo, uma porra assim, velho. é muito foda, cara. Pega uma música emocionante, assim, pra cena e tal. Pô, é muito foda, cara. É outro jogo, na minha opinião. Uhum. Não dá pra jogar sem esse tipo de recurso. Pô. Multimídia, né? Eu concordo. É. É a evolução do RPG. Cara, mas falando em evolução do RPG, foda, é aquela... Qual é o nome da... Cara, como é o nome daquele negócio? Acho que é da Microsoft, que é tipo uma mesinha, assim, o computador em forma de mesa, tá ligado? Ah, pode ir, sim. Cara. É o Microsoft Surface, tá ligado? Ah. Que é um tipo computador, assim, em forma de mesa, né? Que dá pra fazer um monte de coisa, inclusive jogar RPG. Aí O cara pode fazer aqueles mapas, assim, sabe? Pode crer. Tudo virtual, muito legal, velho. Eu acho que essa vai ser o próximo passo pro RPG, né? É engraçado que o RPG, tinha uma pessoa que sempre falava, né? RPG é RPG de mesa. Tem gente que gostava de, quando falava de RPG, lembrava de jogos, né? Tipo Final Fantasy, essas coisas assim, da Square, né? Uhum. O povo, isso não é RPG de verdade. Mas é engraçado que as coisas estão interligando, né, hoje em dia. É, eu acho que vai chegar um ponto que a hora que surgir a realidade virtual, tipo, de você interagir realmente dentro do jogo com o que acontece, eu acho que aí vai completar esse arco aí do... E você poder interpretar também dentro dessa realidade virtual. Aí vai ser virtual. Tão legal. É, né? Assim, eu já pessoalmente não gosto muito disso, sacou? É o velho. Eu sou um dos que defendem que RPG é RPG de mesa, sacou? Old school, né, velho? É. Mas a questão é o seguinte, não é a questão de você jogar RPG pelo computador, mas do computador te oferecer recurso pra tornar um RPG de mesa mais divertido, sacou? Sim. Pô, deixar ali tabelas pra consulta à mão, é muito mais fácil usando o computador. É. Deixar usar música, pô... Eu acho que tem uns programinhas que são específicos pra isso, inclusive. Esse negócio de música mesmo, tem um programinha que já organiza esses efeitos, né? Acho que eu vi no Jovem Nerd até. Acho que foi nesse último Nerdcast sobre RPG que eles falaram sobre esse programa. É, acho que assim, cara, eu até pretendo conseguir um programa desse, pegar uma parada dessa. Uhum. Porque eu acho muito bom, cara. Deixar ali música... Tudo preparado, sacou? Eu acho. Existem programas também pra você fazer mapa pro jogo, ajudar a criar os NPCs. Tem bastante coisa, tem bastante recurso pra ajudar. Tem sim. Inclusive, né, pra maluco igual eu que gosta de fazer um cenário próprio, eu até tenho um programa de mapa desse que eu uso aqui e tal. Eu uso o Paint, eu não sei se vocês já viram. Já ouviu falar. Agora eu tô lembrando aqui, no Dragonlance tem uma raça chamada Kender. Não sei se você já ouviu falar. Ah, cara, os Kenders são muito fodas. Kender... Eles são basicamente... eles são basicamente halflings de boca suja, né, cara? Não, eles são cleptomaníacos. Eles roubam as coisas e acham que estão certos. E eles são, tipo, xingam pra caralho. São filhos da puta. Pô, eles são muito fodas, cara. Você não pode entrar em taverna com Kender. Ele vai arranjar briga com alguém. Ele não tem jeito. Ele vai pegar... Não, geralmente ele vai arranjar briga com alguém e vai colocar a culpa em você. Exatamente. Sacou? Pô, mas ele vai pegar a espada do Bugbear que tá sentado lá tomando a cerveja dele, vai pegar a espada do cara, o Bugbear vai pensar que foi você que pegou. Não, vai pegar a espada dele, vai achar que tá certo ainda e vai achar que você tem que resolver o problema pra ele. Agora, quem escolhe uma raça dessa pra jogar tem que honrar também, né? Pô, nem fala, cara. Porque eu me lembro que é um problema também que eu tinha na minha mesa, era isso, a galera não honrava os personagens, tá ligado? Véio? Por isso você tem uma ideia, velho. Tem uma vez que a gente jogou a campanha de Dragon Ball Z, tá ligado? Nossa, e a galera, pô, no grupo já tinha morrido várias pessoas, né? Os caras estavam reunindo as esferas do dragão pra ressuscitar a galera, né? Uhum. Aí teve uma hora que assim, foi até o Tarta, pô, que tava no jogo, né? Aí teve uma hora que ele me consultou em off, né? Ele disse, ô Diego, mais uma coisa, se a gente reúne essas esferas, a gente tem que ressuscitar essa galera ou pode pedir qualquer coisa? Eu disse, não, pode pedir qualquer coisa, né, Lili? Aí ele olhou assim pro Belton, né, e disse, porra, velho, bora pedir pra gente ser imortal, tá ligado? Porra, cara. Isso é foda, velho. Aí é foda, o lance é, tem que interpretar, sacou? Tem que ser... Seguir ele o personagem a risco. Ah, e tem uma coisa que eu não sabia na época, mas o mestre pode, inclusive, tirar a experiência se um cara faz um negócio desse, né? Pode tirar, com certeza, né, cara? Sendo um aspecto que muita gente esquece dos... Do narrador é que ele é o árbitro do jogo, né, cara? Ele não é só o cara que tá lá pra lutar contra os jogadores. Ele é o árbitro e por isso até que ele não pode lutar contra. Ele tem que ser um jogo em conjunto, sacou? Todo mundo tem que se divertir ali. Porque o narrador, ele tem o poder de fazer isso. tirar a experiência de quem tá sacaneando, sacou? E as vantagens ou habilidades, assim, que acabam sendo esquecidas no jogo, assim. Tem algumas, velho. Eu lembro que tinha, no 3GT, tem uma perícia, velho, que era, ó, nem coloque, porque a gente nunca usava, tá ligado? O pessoal às vezes colocava e ninguém usava, que era aquela perícia de sobrevivência, tá ligado? Porra! Sobrevivência e sentidos aguçados, velho. Audição aguçada, pô, nunca se via pra nada, tá ligado? Nossa, cara! Nunca a gente usava, velho. Porra! Eu sempre esquecia que tinha sentido. Cara, eu como jogador já teve situações de eu realmente esquecer coisas, sacou? Que tava na minha ficha. Teve uma campanha de Legend of Five Rings que eu tava jogando, que a gente tava num torneio de luta. Eu simplesmente esqueci todas as técnicas que o meu personagem tinha. E você não pode consultar a sua ficha? Não posso, mas pode, eu esqueci. Mas ele esqueceu o que ele tinha. É, simplesmente, sacou? Eu tava, tipo, eu tava tão nervoso lá na luta, concentrado e tal, que eu esqueci, cara. Depois eu fico me remoendo até hoje por ter perdido essa porra desse duelo. A pior coisa é quando você tá com item mágico nas suas coisas e você esquece que tá com item mágico. Às vezes ele pode resolver a aventura inteira ali e você esquece. É foda. É tipo aquele Todo Mundo em Pânico, né, velho? Que a mulher tem uma arma e uma banana. Ela pega a banana pra bater na cara. É, ela pode escolher entre uma faca, uma granada, uma pistola e uma banana, né? Ela é bem por aí. Cara, é foda. Mas assim, como narrador, eu não costumo esquecer muito vantagem ou desvantagem de jogador, não. Mesmo porque eu tento planejar a aventura de forma que todo mundo use alguma coisa da ficha. Sabe? Ah, você só planeja a aventura depois que as fichas estão prontas? É, eu pessoalmente faço isso. É. Que aí eu, tipo, eu costumo até ficar com a ficha dos jogadores. Mas aí o jogador tem que se tocar nisso também, né? É, aí ele tem que se tocar, né, cara? Eu não sou a babá dele, eu sou o narrador. Uma mina? Será que tem alguém que entende de mina? Né, cara? Dá uma olhadinha na sua ficha. É aí que entra o esquecer, né? Aí depois passa na cara do cara, né, velho? Olha, velho, se você tivesse minerado aqui, você ia pegar, sei lá, Mithril, tá ligado? É. É foda, cara. Mas eu, como narrador, costumo esquecer demais, é desvantagem de jogador, cara. Nas últimas 3 sessões de jogo, era pra eu estar ferrando com o jogador aqui, que tem uma desvantagem, tipo, má sorte. Eu posso obrigar ele a rerolar os dados e ficar com menor resultado. O Pedro Cabeludo não precisa, né? A ficha dele mesmo já tem, né? Isso, né? A ficha natural cara, dele, né? O Pedro Cabeludo, ele já pode começar com, tipo, 10 pontos de desvantagem só por ser ele jogando. Coitado. É foda. É uma coisa, vocês interpretam mesmo, velho? Vocês falam mesmo como seus personagens ou... Ou nem, eu falo, meu personagem vai fazer isso. Não, interpreta, cara. Eu procuro interpretar o máximo fiel possível às características que o personagem tem. O foda é que o meu grupo era meu amador, tá ligado? Se a gente começava a ensaiar uma interpretação, o povo começava a rir, é uma merda isso também, né? Não, cara, aí é foda. É. Aí é foda. Porque assim, até no meu grupo agora de Legend of Five Rings, tem um colega meu que começou a jogar agora com a gente, sacou? Ele tá achando tudo coisa de maluco, né? Não, ele já conhecia RPG até, tipo, tinha jogado uma outra vez, mas nunca... Tipo, tinha jogado uma ou duas sessões e sempre gostou, mas nunca conseguiu jogar de verdade. E assim, ele ainda tá travadão na hora de interpretar o personagem. Eu vou interpretar o gnomo bardo pra você. Ah, cara. Você faz vozinha de gnomo, velho? Eu vou interpretar o meu bárbaro orc pra você. Eu disfarço um pouco a voz quando eu vou interpretar. Cadê? Faz aí, pô. Quero ver essa bizarrice, velho. Ah, oi, vocês estão precisando de ajuda aí? Tá bem que é o gnome mineiro, tá ligado, velho? Não, já é do interior de São Paulo, tem um sotaque meio assim, agora aí vai interpretar o gnomo, já exacerba o sotaque. Cara, agora, uai, quem? Um gnomo na sua mesa interpretando, o que é que você ia achar disso? Cara, um gnomo da minha mesa ia ser interpretado assim, ó. Só as moscas em volta do cadáver. Alô, alô, pessoal do... Ih, caralho, volta aqui. já engasguei logo mesmo. Já voltou. E aí, pessoal do... Valeu, Vi. Eu sei que não precisava voltar, sabe? Oxi! O que é isso? Foi essa, cara! Desafinou no último rá dela, tá ligado? Ué, que desafio de ataque! Que risada horrível, cara! É uma gralha! Cara, espero que você tenha gravado essa risada. O foda é que o Aiken fala que risada horrível, né? E a dele é tão bonita, né? Ai, caraca, cara. Risada desafinada, pela primeira vez na vida eu vi isso. Ah, falou, cachorra. Bom, voltando, deixa eu mandar aqui de novo. Cachorra. Pô, mas você começou a jogar na faculdade? Na faculdade, cara, eu nunca tinha jogado. Tem pouco tempo então, cara, que você... É, faz uns 3 anos, 2007, cara. Eu jogo mais tempo que ele e não sei de nada, tá ligado? É, porque provavelmente você nunca teve um grupo nunca encontrou um grupo de veterano, né, cara? Esse que é o lance pra você aprender mesmo, é você pegar um grupo de veterano, cara. Você vai aprender tudo que você precisa pra jogar. Veterano parece até que o cara lutou na guerra, né, velho? É. Não deixa de ter lutado em alguma guerra na cabeça dele. É, lutou. Dele, alguma guerra imaginária, né, cara? Continue a gravar. Caio. Caio, abaixa a televisão. A altura do cara. Eu nem tô escutando. Também não vi nada, não. Eu também não, mas ele sempre fala pro Caio abaixar a televisão. É um sistema extremamente, extremamente manipulável. Você consegue fazer praticamente qualquer coisa com ele, assim. Pra mim é bom pra caramba. Não tem regra não pra cavar buraco. Esse que é o lance. Ele não tem esse tipo de regra, mas você pode improvisar facilmente. Não entendi a piada. A piada da cavar buraco, Vi, é porque o pessoal das antigas costumava sacanear que GURPS tinha regra até pra cavar buracos. O cara fala, vou cavar um buraco, Adicente, peraí, deixa eu consultar aqui no livro qual é essa regra. Deixa eu pegar aqui o Complete Book of Digging Holes, né, cara? Suplemento, né? É, um suplemento inteiro pra essa porra, é o sistema mais real que a realidade. Ah! Achava que vocês jogavam fantasiados. Claro que não, cara. Porra. Sem falar que... Como é que eu vou jogar fantasiado de mestre, né, cara? Pegar uma roupa do mestre dos magos. Cara, ia ser legal falar. Ficar escondido atrás da cadeira. É o deus do jogo, põe uma barbinha branca. É, pra mim só falta pintar ela de branco. Se veste de Morgan Freeman, cara. É uma boa, né? Fala pessoal, mais um Gaveta Estática e um bloco de notas aqui. Eu sou o Diego Flyfish e estou aqui com a Vivi. Olá. Então, Vivi, vamos começar aqui com a parte glamurosa, né? Que o gaveteiro agora está ultrapassando as fronteiras do nosso, do nosso país, cara. Está indo muito além. Só não sabemos se além é além até a Argentina ou se além até a Espanha. Olha, né? o chique, cara, é que a gente recebeu um comentário em espanhol lá no nosso canal do YouTube e a gente está muito empolgado, né? Não vi, diga aí, você não está empolgado? Nossa, eu estou, principalmente que foi numa análise minha. Foi análise de quê? Viagem de Chihiro. Você tá ligado que isso pode ser também algum maloqueiro, né? Falando lá em espanhol só pra tirar uma onda, né? É, pode ser, né? Será? Não sei. Enfim, o legal é que, pô, que merda isso, que o povo tá nem aí, né, pra isso. Analisando bem, assim, né, foi mais um impacto, né, quando ele te recebeu e tá chumaça, mas agora que eu tô falando, não foi tão foda assim, né. É. Mas o legal foi que a Viviane respondeu o cara, velho, em espanhol, eu não sabia que ele sabia falar espanhol, não. É, né. Fala aí, Vivi, fala espanhol, Viviane. Fala. Parece. Espanhol é o cara falar português errado, né, velho? E botar os interrogações ao seu contrário. Gracias por suficitar. Ui, papai, adoro. Ui, papai, gracias. Então, que mais a gente tem que falar? O pessoal que escutou aí o Gaveta Tática de RPG se empolgou. Saibam vocês que a gente está organizando uma partida de RPG. A gente aqui do Gaveteiro, vocês, visitantes, pá, entra lá no fórum, a gente está organizando lá no devido, na sessão lá de RPG, tem um tópico que a gente tá tentando organizar, já tem um tempo, né, que a gente tá tentando, mas é que precisa de muito planejamento, que é uma coisa assim muito complexa. Estamos reunindo, se você... Claro que se você estiver escutando esse podcast daqui, sei lá, em 2012, lá beira do fim do mundo, essa partida... Quer dizer, eu nem sei, né? Eu ia dizer, essa partida provavelmente já aconteceu, mas eu não sei, né, velho? Pô, talvez não. Mas já entrem lá. Mas estamos reunindo, então entrem lá no fórum, se cadastrem, olhem lá o tópico, façam um personagemzinho. O tópico se chama Partida. Partida, né? Bem original. Objetivo, sim. E o sistema que a gente vai usar provavelmente vai ser o 3D&T, que é o sistema mais básico lá pra quem não sabe muito de RPG. Até eu sei esse sistema. Ah, é, sabe, sabe. Claro que eu sei, eu li o manual. A gente colocou lá até o livro pra vocês verem lá, lá em PDF. Aí vocês dão uma olhadazinha lá, já vê as regras assim básicas. Qualquer coisa pergunta pra gente, a gente pode esclarecer. Entra lá em contato e a gente, o Aiken já definiu o cenário lá, vocês dão uma olhada. O cenário que ele mesmo fez, bem legal. O cenário, eu não sei se ele já fez não, mas ele só disse que ia, sei lá, como é que é? Fantasia medieval. Não, mas ele definiu lá, foi até um negócio lá com a Aliança Negra, sei lá, Aliança Negra não, a Aliança Negra é Tormenta, como é que é? tem um negócio lá do vai ser na Terra-média, que né? Que vai ser contra os Bugbears, os Goblins, sei lá, um negócio desse. Ele definiu lá, você que não viu, olha lá. Ah, eu não vi, cara, eu vou ver, porque eu quero saber, porque eu vou lá e você é uma elfa muito fodona, usuária de magia, vou acabar falando. Usuária de magia, dependente. Vai lá pros os magos anônimos já. Então olha lá, pô, vamos ver se ele bota esse negócio pra frente agora, né? E a gente tem uns programinhas aí que dá pra jogar online e tal. Pô, vamos lá, eu tô empolgado, tô querendo jogar esse negócio. Isso aí. E que mais? Ah, sim, e você que escutou, a gente tá aqui fazendo um apoio que a gente tá muito carente ultimamente, e a gente tá notando que o pessoal tá comentando menos, né? Parece que os acessos do blog tá aumentando e os comentários estão diminuindo. O que é isso, velho? O que tá acontecendo aí? Vamos comentar, pessoal. Comenta aí que a gente é carente, a gente gosta de ver essas coisas assim, né, velho? Gosta de ver o que vocês falam. Você tá carente. Ah, uma coisa que é legal falar é que no programa passado lá, que a gente falou top 5 de vilões feios, foi legal que apareceram umas pessoas novas, né? Apareceram umas 3, 4 pessoas, sei lá. Apareceu um pessoal novo que não vinha comentando, apareceu lá, achei legal. Então, se você tá escutando pela primeira vez, velho, esse podcast, comenta aí. E se você tá escutando isso no futuro, comente também, velho. Porque... futuro? É, se tiver escutando, sei lá, daqui a um ano, daqui a dois, sei lá. Mas ele sempre vai estar escutando no presente. É verdade, né, velho? Porque sempre vai ser tempo presente. Ele nunca dá, nunca tem como ele escutar no futuro. Ah, pode ser que ele ainda não esteja escutando, mas daqui a um tempo ele vai escutar. Entendeu? E tem no futuro. A gente tá falando com uma pessoa que ainda não escutou, entendeu? Você aí, que está escutando o Gaveta Tática neste momento, comente. Não seja tímido. Não tenha vergonha. Ninguém vai rir do seu comentário. A gente sabe, né? Que tem muita gente aí que nova escutando o Gaveta Tática ultimamente, os acessos estão aumentando. Então, pô, se você está escutando pela primeira vez, ou está começando a escutar há pouco tempo, apareça por lá, pô. A gente quer conhecer os novos ouvintes, né, velho? Se você está escutando aí no seu MP3, volta lá no blog, comenta alguma coisinha. Não importa se o Gaveta Tática, se está escutando o Gaveta Tática antigo, pode comentar lá que a gente vê, a gente responde. Vê se por outro aparece alguém comentando alguma postagem antiga lá, e a gente vai lá e responde. Uma análise até. Teve um cara lá que até comentou lá esculhambando a análise do... Onde vivem os monstros. É verdade. Disse lá que eu sou um sem... Tu viu que eu sou um sem cultura? Tu viu, levou, cara? Levou uma esculhambação que foi... Olha, se eu fosse você, eu assisti... Cara, eu dou a volta por cima. Levou um esculacho que, nossa... Eu até ri na hora que eu vi. Eu acho que esse cara, ele comentou lá e comentou no YouTube também. Eu respondi do YouTube, eu não sei se é o mesmo cara, mas eu acho que foi do... Foi no mesmo dia, quase, assim, mesma hora. Ah, eu não sei, porque o cara do YouTube esculachou mais do que o cara do blog. É, né, né. É porque no blog, cara, é que tudo é no blog, tinha muita gente que tinha concordado comigo, né? Se não me engano, a Júlia não gostou do filme também, né? Aí ele se sentiu intimidado. Aí eu acho que o cara não quis ser muito polêmico, né? Mas lá no YouTube, como não tinha, ninguém tinha falado nada, né? O cara esculhambou mesmo, pô. Diz, pô, o cara não tem cultura, não sei o que lá. Te esculachou. Pô, cara, posso não gostar, não? Eu não gostei, velho. Eu vou falar que eu gostei. Eu achei foi engraçado, porque não só na internet todo mundo é capaz de esculachar todo mundo, né? Porque afinal de contas ninguém tá te vendo. Essa é a vantagem isso é legal, da internet. Né, e o que é legal, pô, que um cara de 40 anos e um cara de 12 na internet tem a mesma moral, né? Isso que é legal. É. A gente nunca sabe, né? se é um pivete que tá falando com a gente, ou se é um coronel, sei lá o que que é, né? Mas a gente gosta, pô, por mais que seja esculhambando, mesmo que esteja esculhambando a gente gosta de saber a opinião de vocês e tudo, e na medida do possível a gente responde, né, e tudo. Pô, cara, comenta aí. Você respondeu o cara que esculhambou? Eu respondi, agora eu respondi lá no YouTube, mas eu não respondi no blog porque eu acho que era o mesmo cara, né, e no YouTube ele já deve ter visto mesmo. Vai ver, não é. Ah, é, né, eu vou responder o cara do que comentou no blog também agora que você falou isso. É isso aí, o feedback de vocês é bem importante. E a gente tá colocando aí embaixo também, a gente já colocou em outras ocasiões, mas voltamos a atualizar lá o nosso canal do YouTube. Tem pra vocês que não tem muita paciência de assistir no blog, tem lá no YouTube quase todas as análises que a gente já botou no blog, a gente voltou a atualizar lá. Pô, os vídeos que vocês gostarem mais, coloquem lá no Orkut de vocês, vamos ajudar a divulgar aí o Gaviteiro, o pessoal venha divulgando, vamos fazer. É a família Gavistática, né? Que a gente já... Ah, não. Já... Não. Vem que você gosta de família, não. E pra não ficar aqui só a gente, né? Pô, até a Traça veio falar aqui nesse Gavistática, velho. Ela veio fazer um apelo aqui pra vocês. Ela está indignada porque ninguém manda e-mail. Então, fica aí com a Traça, né, pô? Fica aí que a Traça quer dar umas palavrinhas com vocês. Falou, pessoal. Tchau, pessoas. Quer que eu assisti agora? Escreva a sua cartinha e mande para encavetados@gmail.com. Se você acha que você desenha bem, se você faz um desenho bacana, se você já sabe escrever, então mande para a gente, aqui, na nossa central do Gama Estática. Eu prometo que no próximo programa nós vamos ver ao vivo caralho, porque isso é gravado, nós vamos